Deus em vir em tua casa, ergue minha voz e canta. Fico feliz em vir em tua casa, ergue minhas mãos e adora. Fico feliz em vir em tua casa, ergue minha voz e canta. Fico feliz em vir em tua casa, ergue minhas mãos e adora. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que bom que hoje a gente pode se reunir ao final do dia e vimos ao encontro do Senhor Jesus que se apresenta, fala-nos ao coração através da palavra, alimenta-nos também pela Eucaristia. Que cada um de nós possa se aproximar de Jesus com fome e sede, como dizia São Vicente Palotti, para que ele possa saciar o coração e a vida de cada um de nós aqui presentes. Hoje nós celebramos essa Santa Missa na intenção dos nossos irmãos falecidos, de forma especial no sétimo dia de falecimento, de Ayrton Ribeiro Leitão, e também de Lucas Frederico, Neide de Jesus Moraes, José de Lemos, Luiz de Lemos, Santuza Targina de Oliveira, Aloísio Patrício de Oliveira e Carlos Alberto Farias de Souza, e também pela saúde de Antônia da Silva Vale. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Com humildade, peçamos perdão a Deus por nossas faltas e confiemos-nos todos à divina misericórdia. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor, que eleison, que eleison, que de mim, pecador, por tua cruz. Cristo é eleison, Cristo é eleison, Cristo é o meu coração e salva-me. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção, concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas. Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: "Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos." Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Fiquemos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos quase encerrando o tempo pascal. Já são quase 4, 5. Nós estamos na sexta semana do tempo da Páscoa. Ainda temos mais a semana que vem e encerramos esse tempo maravilhoso em que celebramos a vida, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte em nosso benefício. Redimidos no sangue de Jesus, temos a vida eterna. Bem, para compreendermos o evangelho que acabamos de ouvir, é necessário que a gente não pense no tempo que estamos vivendo, mas que a gente compreenda esse discurso, esse ensinamento, antes da paixão de Jesus. Quando Jesus então estava ainda com os seus discípulos, antes de sofrer a paixão e morte, em que ele diz assim: olha, eu vou ficar um tempo com vocês, mas depois outro tempo eu vou ser tirado, mas depois eu voltarei para vocês. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ainda eu vou sofrer. Por um tempo eu vou ficar ausente, são os 3 dias do sepulcro, mas depois de 3 dias retornarei, viverei com vocês. Então este tempo, depois outro tempo e outro tempo, quer dizer que ainda ficaremos juntos, mas depois eu vou ser retirado, porque serão esses 3 dias de silêncio e de dor, e depois desses 3 dias eu vou retornar para vocês, ressuscitarei. E é interessante que no final do Evangelho de hoje, o Senhor Jesus ainda diz assim: vocês chorarão e lamentarão. De fato, quando Jesus foi crucificado, quando ele padeceu ali sob o Calvário, e ele deu o último suspiro, os seus discípulos todos choraram a morte daquele que foi crucificado. E o mundo, ele se alegrou. Pensava o mundo que tinha vencido. Pensava o mundo e todas as coisas que o mundo representa, toda dor, toda doença e a morte, inclusive, pensava que tinha vencido o Deus da vida. E o mundo, portanto, se alegrava. Mas não. Disse o Senhor: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque a morte não teve condições alguma de vencer a vida. Jesus venceu a vida. Jesus ressuscitou. E essa é a nossa alegria. É bem verdade que existem momentos e situações tristes em que às vezes a gente sente o peso da vida sobre as nossas costas. E parece que então há muita tristeza e falta de sentido em tudo. Mas o Senhor venceu. A morte não teve mais nenhuma autoridade sobre o Cristo. E aí o nosso coração então se enche de alegria, por quê? Porque Ele está no meio de nós, ressuscitado. É bem verdade que os nossos olhos não veem como os discípulos naquela época puderam ver Jesus ressuscitado. Puderam comer com Jesus ressuscitado. Tomé pôde tocar as feridas de Jesus, nós não. Mas sob o véu dos sacramentos, nós sabemos que Ele está no meio de nós. Que são os sacramentos? Sinais visíveis da graça invisível. Quer dizer que em cada sacramento que é celebrado na igreja, Cristo se faz presente e nós somos tocados pela graça, como outrora os discípulos foram tocados, como outrora os apóstolos foram tocados, como nós sabemos que na vida dos místicos, homens e mulheres puderam ver e tocar o Senhor. A cada dia que nós participamos de uma santa missa, a cada celebração do batismo, não é o padre que batiza, é o Cristo que batiza. Numa celebração do crisma, não é o bispo que unge e confirma, é o Cristo mesmo que unge. Ele é o Cristo, Ele é o ungido do Pai. A cada celebração da Santa Missa, pode ser o padre mais bonito, mas pode ser o mais feio. É o Cristo que está presente. É Ele quem proclama a palavra, é Ele quem ensina. É Ele que transforma ali aquele pão no seu próprio corpo para ser alimento para cada um de nós. Nossos olhos veem um pedaço de farinha sem... um pedaço de pão, farinha sem fermento. Mas nosso coração tem a plena certeza de que Ele está no meio de nós. Ah, se Ele está no meio de nós, quem será contra nós? Se Ele está no meio de nós, eu tenho assim motivos de alegria. Se Ele está no meio de nós, eu posso até chorar, mas a minha tristeza se transformará em alegria. Se Ele está no meio de nós, meu coração se enche de esperança. Se Ele está no meio de nós, eu sei que a morte não é o fim. Porque Ele ressuscitou e está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós possa acrescentar à própria fé essa certeza. Porque ao mesmo tempo que a fé é dom de Deus, nós sabemos que é dom, é também virtude. E virtude vem da palavra virtus. Virtus em latim é força, no sentido de virilidade, de esforço, de exercício. Quer dizer que fé é dom de Deus, de fato é a parte dele nessa história, na relação que temos com ele, mas também é a resposta do homem que se exercita na fé, que se lança na fé, que se coloca realmente ali diante de Deus, acreditando, não obstante todas as dificuldades e todas as escuridões. Fé é dom de Deus, mas é também exercício humano, é prática humana. É necessário que também a gente creia, correspondendo com força e cada vez mais exigindo-se um pouquinho mais. O esportista, aquele que faz esporte, ele não pode fazer uma meta pequena. Ele tem que ter uma meta o quê? De maratona, chegar aos 40 quilômetros correndo. Mas eu, por exemplo, se começar a correr agora, não chego ali. Mas se me colocar à disposição de exercitar a cada dia, daqui a um tempo, sim, conseguirei. A fé é também assim. É dom de Deus, mas também é exercício. É lançar-se. É não ter exigência de certezas. É acreditar, sabendo que o Senhor não abandona. Por quê? Porque Ele está no meio de nós. Vós ficareis tristes, é verdade. Choramos a morte do Cristo, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? Depois de 3 dias, Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Fiquemos em pé e juntos vamos fazer as nossas preces, confiando no amor e na misericórdia de Deus. Nossa resposta será: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Assisti, Senhor, a igreja chamada a guiar o povo para a alegria e a fraternidade que vem de vós. Lembrai-nos, Senhor. Transformai o coração daqueles que não fazem de vossos ensinamentos um projeto de vida. Lembrai-vos, Senhor, o vosso amor. Lembrai-vos dos que vivem longe da família e da pátria e velai pelos exilados e pelos migrantes. Mostrai-vos, Senhor, o vosso amor. Protegei as conquistas e a dignidade dos trabalhadores e amparai os desempregados. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Dai saúde aos doentes, consola os tristes e desanimados e a vida eterna aos nossos falecidos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que o Senhor Jesus continue chamando jovens e esses possam abrir-se com generosidade a esse chamado. Rezemos pela perseverança dos seminaristas e pela santificação do clero e dos religiosos e religiosas. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Acolhei, Senhor, as nossas preces, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá,

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz, a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viveria até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, com muito pesar, nós celebramos a Santa Missa no sétimo dia de falecimento de Ayrton Ribeiro Leitão. Eu acredito que os membros da família estejam presentes. As nossas orações e o nosso carinho a todos vocês que perderam o familiar. Por vocês, nós vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que cuide e acalente o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Consolação, final dessa Santa Missa, aproveito a ocasião para fazer um boletim médico, talvez, não é? Nós estamos felizes com a recuperação do Padre Jacinto, há uma semana praticamente, um pouco mais, ele aqui nesse altar, pregando a palavra, acabou tendo uma síncope, e por causa daquela diverticulite, a fraqueza no corpo, e aquele desmaio, acabou também quebrando o pé, o tornozelo, aliás. Ele ficou internado durante esse período no hospital e agora, ontem, teve alta. E está aqui no nosso seminário. Ao invés de morar aqui no centro pastoral, na casa paroquial, nos apartamentos da igreja, está morando conosco lá no seminário, a fim de que nós possamos dar uma assistência mais próxima junto com os rapazes que estão por ali. O fato de estar ali no seminário não quer dizer que não é possível visitá-lo. Fiquem à vontade. Aquela casa ali, o seminário, é uma extensão da vossa casa. Ali muitos, não é, já conhecem, outros, de repente, será a oportunidade de conhecer. O Padre Jacinto, ele está ali conosco, foi operado do tornozelo, assim ele não vai poder celebrar as missas, apesar de que deseja fazê-lo, de repente, no domingo. Vamos ver se, de fato, vai conseguir, se a gente deixar. Mas assim, de repente a gente deixa, não é? Eu já passei pela experiência e já sei mais ou menos o quanto é difícil ficar, não é, um tempo, não é, em repouso, mas é necessário, ele está bem. E agradece muito as orações e a torcida de cada um de vocês. Tá bem? Muito obrigado pelos homens que se colocaram à disposição e ainda se colocaram à disposição para fazer a companhia lá no hospital e também no seminário. Também agradeço as mulheres que se colocaram à disposição para cozinhar e fazer uma dieta um pouco particular para que ele possa se recuperar bem mais da diverticulite. Então, que Deus recompense a todos e que as nossas orações façam que ele prontamente se recupere e logo esteja novamente aqui com vocês, trabalhando e pastoreando aquelas ovelhas que foram a ele confiadas, tá bom? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de despedir-me, eu aviso que nesse período eu vou estar celebrando as missas nesse final de semana, até segunda-feira, já que os outros padres também já tinham outros compromissos. Faço um convite especial para a próxima quarta-feira, dia 16 de maio, porque na missa das 19 horas aqui no santuário, nós vamos celebrar os 200 anos da ordenação de São Vicente Palotti. É uma data muito importante para nós, porque a partir do sacerdócio de Palotti, nasceu a nossa família palotina. Então, quarta-feira, dia 16, nós vamos celebrar uma missa mais festiva com aqueles que estiverem presentes para agradecer o sacerdócio de Palotti. E no dia 19, que é o sábado anterior ao domingo de Pentecoste, nós celebramos a festa da Rainha dos Apóstolos. E nós vamos ter uma celebração, ou melhor, uma programação um pouco diferenciada lá no seminário, a partir das 4 horas da tarde, aberto a toda a comunidade, para encher, para lotar o seminário. É pequeno, mas vai encher de gente. Nós vamos fazer o texto, uma pregação, a Santa Missa. Vai ser uma tarde de reflexão mariana, já que nós estaremos vivendo a festa da Rainha dos Apóstolos, a padroeira da nossa comunidade. Todos estão convidados. Ao longo das próximas missas, eu reforçarei o convite. Meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar.